Bom dia. Querido, é o seguinte, não, você deve estar acompanhando aí, eu estou me enchendo os picuá aqui por causa dessa coisa de falta de internet. É uma hora que chega e cansa. Mas como a gente está sempre na ativa, não tem jeito muito de ficar cansado, né? Eu até brinquei ali que no post que você viu, meu pai sempre dizia ali que quando se apanha muito, ou você morre ou você fortalece. Eu estou acreditando que eu estou ficando fortalecido, né? Então é o seguinte, meu querido, você até comentou, eu recebi aqui uma mensagem da Paulina, né? Da Paulinha, né? Paulina, né? Ela é mexicana, esteve aqui com a gente fazendo intercâmbio, né? Na escola de engenharia aqui da USP. E participou bastante aqui dos programas do Paracatu Zoom, acabou se envolvendo bastante com a gente aqui, né? E ela está lá, inclusive no México, acompanhando, não só acompanhando, ela sempre faz um trabalho na arquitetura de viajar muito pelo México, de pesquisa e tal. E ela até mandou uma mensagem aqui, eu li a mensagem no começo do programa, mas depois a gente vai falar dessa pauta. Antes da gente conversar sobre o México, que também no final, mais adiante, a gente vai ouvir as mães de maio, né, a Débora, que é quem está recebendo as notícias, conversando com o pessoal lá do México também. Então eu quero saber também um pouco de você nessas, mas eu sei que você já tem uma pauta que a gente já está guardando, que é um artigo ou um material que você ou vocês, do Outras Palavras, estão produzindo, ou já lançaram o artigo, alguma coisa assim. Então vamos começar com essa sua pauta, você tem aí o tempo que você quiser. Vamos inverter, que já que você está falando no México, vamos embora. Algumas informações muito... Tá, então tá. Você... Indicações de leitura, basicamente. Eu não pago, então já que eu não pago, você manda. Então vai. Vamos lá, querido. Vamos lá, é você. O fato no México é muito grave. Ocorreu no dia 26 de setembro, ou seja, está fazendo um pouquinho mais de uma semana. Foi um massacre de dezenas de estudantes que estavam entre o segundo grau, aqui brasileiro, e a universidade. Ele aconteceu numa cidade de 100 mil habitantes, de nome Iguala, no centro do México, um pouquinho a sudoeste da cidade do México, a 130 quilômetros mais ou menos da cidade do México, entre a cidade do México e Acapulco, que é um balneário lá no Oceano Pacífico. Os estudantes estavam fazendo uma coleta de recursos para custear os seus estudos. Lá o estudo também é privado e é pago na universidade que eles iam frequentar. Ou seja, uma atividade completamente pacífica e que nem era propriamente uma atividade política. Mas eles foram cercados, eles estavam num ônibus, eles foram cercados por muitos carros policiais e sem motivo nenhum... os policiais, aparentemente muito alterados, passaram a atirar no ônibus em que estavam esses garotos. Alguns foram feridos gravemente, um deles está em estado vegetativo. E pior, os policiais em seguida aprisionaram, de forma completamente ilegal, algumas dezenas desses estudantes. E até hoje eles não foram encontrados. São 43 ou 46 estudantes que estão desaparecidos. Há uma comoção gigantesca no México. O governo central, o presidente da República, demorou para tomar atitude, mas houve manifestações, os zapatistas entraram nisso, a sociedade civil entrou nisso, começou a haver investigações e estão sendo descobertas algumas valas comuns onde foram encontrados corpos de pessoas que está se verificando se são realmente esses estudantes. Temos que sejam esses estudantes sequestrados. É um episódio brutal, mas o que eu acho que vale a pena a gente tentar entender é o cenário dele, o contexto dele. E infelizmente tem a ver com esses episódios de violência policial que a gente tem vivido aqui no Brasil. Tem dois textos aqui que a gente publicou no Outras Palavras, eu vou mandar aqui os links para você daqui a pouquinho, que analisam a militarização do combate ao crime no México. Eles estão num estágio muito pior do que nós, mas alguns fenômenos são semelhantes. Primeiro, três fenômenos. Pelo menos. Primeiro, a militarização da luta contra as drogas. Além da policialização, há a militarização. Ou seja, ao invés de tratar o problema do uso de drogas como um problema de saúde, se parte por uma repressão brutal, como aqui no Brasil, se oferece para os criminosos uma reserva de mercado sobre uma substância que substâncias que são altamente consumidas pela sociedade, isso fortalece as redes criminosas e o Estado não encontra outra alternativa na lógica atual para enfrentar essas redes criminosas que ele mesmo, Estado, ajudou a constituir, do que a violência física. Então, a violência armada, inclusive. O primeiro fenômeno são disputas sangrentas entre criminosos e o Estado, polícia ou exército. Segundo fenômeno, que nós começamos a ter aqui no Brasil também, uma parte dos policiais e dos militares, nesse contato muito frequente com o crime, acabam sendo atraídos diretamente pelas organizações criminosas, pela lógica das organizações criminosas, e constituem milícias, como as que existem hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro. Essas milícias, que supostamente são formadas para combater os criminosos, os traficantes de drogas, elas se tornam tão ou mais brutais. E elas partem no México, por exemplo, não sei se no Brasil já existe, mas há uma indústria de sequestros organizada por essas milícias, sequestros não são políticos, sequestros para obter resgate em dinheiro, e as pessoas que não podem ser resgatadas, porque a família não tem dinheiro, são simplesmente liquidadas, são simplesmente executadas. E o terceiro fenômeno, esse é muito claro aqui no Brasil também, é que essa lógica de combate ao crime sempre pela violência, que o crime está em contato com a sociedade, essa lógica leva os policiais e os soldados a serem cada vez mais violentos com a própria população. Então, um dos textos é um texto mais de exame geopolítico dessa situação, é escrito pelo Inácio Ramonet, que foi editor do Le Monde Diplomatique francês. Ele situa o México como preso numa cilada da qual é muito difícil escapar, porque a militarização, a violência, a brutalidade, uma vez instaladas, elas são muito difíceis de remover da sociedade. Para ter uma ideia, o texto do Ramonet foi escrito em 2010, e naquela época, menos de quatro anos, um pouquinho atrás, o balanço que eles tinham é que em 4 anos, 30 mil pessoas haviam sido assassinadas no México, ou seja, quase 10 mil pessoas por ano, só nessa chamada guerra contra as drogas e nos desdobramentos dela. E outro texto é um texto do Tadeu Breda, um colaborador aqui no Outras Palavras, ele dizendo como no ano passado, em determinado momento, esse estado de violência tinha se desencadeado, se voltado politicamente, tinha assumido um aspecto político altamente reacionário, se voltando contra os movimentos que denunciavam a militarização, ou seja, seria o equivalente às Mães de Maio no Brasil. Os movimentos que surgiram para denunciar essa violência policial e essa violência militar estavam sendo diretamente atacados, vários dos seus integrantes foram assassinados por essas milícias. Então é uma coisa muito triste, é uma coisa para a gente acompanhar. A situação atual é uma grande mobilização, felizmente, da sociedade mexicana, tentando exigir do governo federal, a investigação disso que está acontecendo. E para a gente acompanhar os riscos de que isso ocorra aqui no Brasil, se a gente não detiver essa lógica de militarização da polícia, de intensificação da violência policial, de envenenamento da sociedade por uma lógica difundida todas as tardes na TV, segundo a qual só a violência atinge o crime, isso está destroçando a sociedade mexicana e pode destroçar a sociedade brasileira também. Me manda aqui um alô pelo Facebook que eu te mando os dois links desses textos. Oh, e aí tem o seguinte, aproveitando a sua fala, e da Paulina, que está lá no olho do furacão, inclusive, mandando as mensagens aqui, no relato dela, que eu li de manhã aqui, é o seguinte, ela deixa muito claro, é isso que você falou, Antônio, além dessa ideia de fortalecer essa, além de estar fortalecendo esse tipo de sei lá o que é, de Estado, vamos dizer, de um sistema político, né, onde você não sabe direito o que é o Estado, o que é o narcotráfico, etc. e tal, ela tá relatando aqui que ela tá, diz assim, ó, Elvio, a questão dela, fala, a gente se sente extremamente impotente, né, e tem medo, ela falou, eu sou estudante, eu tenho medo de fazer o que eu tô fazendo, de viajar do jeito que eu tô viajando, eu tô, não só eu, como minha família, enfim, todo mundo. Então, uma coisa que ela chama atenção aqui no relato dela, é muito essa questão da impotência mesmo, perante essa situação, e como fazer esse enfrentamento, sendo que ela diz assim, um pouco no relato, que ela diz assim, quer ver, que ela fala do prefeito lá da cidade, o prefeito de Iguala, que aconteceu, onde a cidade aconteceu, está profugo, não sei exatamente o que é essa palavra, mas enfim, mas ela diz assim, mas isso aí não tem nada a ver com as coisas mais pesadas, porque o prefeito não pode fazer absolutamente nada contra os traficantes. É realmente a situação a qual mata os estudantes, e a impunidade, não só a impunidade, ela diz, também fala do que o prefeito não tem poder nenhum, ela fala, não tem absolutamente nada. E apesar disso, com todas essas dificuldades, ela está dizendo aqui, nós vamos para a rua, nós vamos fazer uma manifestação das universidades, uma greve de um dia, porque não é possível que ninguém seja culpado dessa situação. Agora, refletir sobre como essas gangues criminosas se tornam tão fortes, tão poderosas, né? Eu acho que a questão essencial é que o Estado entrega para elas a exclusividade, o monopólio do comércio das drogas, ao invés de adotar uma política como a do Uruguai, de legalização, de controle do consumo dessas drogas, o Estado se volta de costas contra o problema, oferece para o crime um amplo mercado. O crime, a partir do comércio dessas drogas, ele passa a atuar em outros ramos, digamos assim, em outros ramos criminosos, e o Estado continua completamente incapaz de oferecer uma solução pacífica e uma solução de saúde para esse problema. Ou seja, nós estamos armando os criminosos. O Estado está adotando uma política, no México, no Brasil também, felizmente nós não chegamos nesse grau, mas há o risco de chegarmos, uma política de armar os criminosos e de voltar às costas à população que precisaria de apoio, inclusive apoio psicológico, apoio para evitar abusos no consumo dessas substâncias, né? Bom, aí nós vamos manter, até pela sugestão da Paulina aqui, né? Ela disse que bom, ela fiquei muito feliz na hora que ela recebeu meu WhatsApp lá, dizendo que ela falou assim, que bom que vocês estão pelo menos sabendo da situação, né? Porque era uma coisa que ela falou pra gente, a sensação que tinha é que isso não chegava, porque a imprensa local, com exceção do El País, segundo ela, não tinha noticiado nada até então, ela falou, né? E ela disse assim, que são os pequenos jornais independentes, e no caso o El País, ela repetiu dizendo várias vezes que o El País fez essa cobertura, falou que bom a gente saber que a coisa está sendo divulgada, vocês estão divulgando, etc e tal. Então, acredito que nós vamos continuar fazendo isso, inclusive ainda hoje, ouvindo provavelmente a Débora das Mães de Maio, né? E o Antônio já me mandou os links aqui, né, Antônio? Já estou postando aqui no meu Face, porque eu estou com dificuldade aqui com relação à internet, mas depois a gente passa todo esse material. Agora, se você quiser colocar já diretamente na página Antenado Fiscal, ok? Aí você já bota lá. Antônio, é contigo agora. Você já tinha falado para mim, há uns dois, três dias atrás, que você falou, a gente está preparando um material, um trabalho aqui. Do que se trata, meu querido? É uma provocação que eu queria compartilhar em primeiro lugar aqui com você e com o pessoal do Antenado. Eu tô terminando um texto hoje, que é uma certa avaliação desse primeiro turno das eleições e do cenário político que está surgindo a partir delas. O texto diz assim, o título dele é Por um Novo Horizonte Utópico, e ele procura explorar possibilidades de organização da sociedade, organização social e organização política também, que vão além, que ultrapassem o quadro político que nós vivemos. Explicar em um pouquinho mais de detalhes. Eu tenho a impressão que essas eleições, principalmente o resultado do primeiro turno, a gente chegou a comentar aqui, foram muito deprimentes. Elas registram aquilo que o Guilherme Boulos falou num artigo também que vários sites publicaram, uma maré conservadora. Agora, como sair dessa maré? Como é que a gente supera isso? A análise que eu estou tentando escrever passa por dois pontos. Primeiro, eu vou voltar na Dilma, acho um horror. A gente está ameaçado pela volta de políticas tão regressivas como as que a gente viveu há 10, no final do século passado. As privatizações, o retrocesso moral agora, o retrocesso cultural, etc. Porém, foi evidente, a gente chegou a comentar aqui em vários diálogos, que o quadro político atual, inclusive a esquerda clássica, a esquerda histórica, está se tornando incapaz de dialogar com duas demandas muito importantes da sociedade. Digamos assim, as demandas que surgiram em junho. Primeiro, formas de democracia mais direta, formas de permitir que a sociedade construa um futuro comum. O sistema político está se tornando cada vez mais impermeável para isso. Ele é dominado por lobbies empresariais, as campanhas eleitorais são caríssimas, os candidatos e os partidos dependem do financiamento empresarial e os temas mais importantes que a gente gostaria de ver debatidos somem completamente da cena política, da cena institucional, pelo menos. Esse é uma primeira constatação. E a constatação é que, se não surgir algo novo, esse processo vai se reproduzir. Cada vez mais o jogo impõe as suas regras. É impossível ou é cada vez mais difícil, e são exceções que se contam nos dedos, talvez de uma mão, os candidatos que conseguem se eleger a partir de debate, a partir de propostas, a partir de mobilização social. A esmagadora maioria se elege a partir do poder econômico, das lógicas do poder econômico e das propostas do poder econômico. Como fazer diante disso? Essa é a segunda, talvez aí seja mesmo a provocação. A gente foi buscar, eu fiz uma certa pesquisa, em duas iniciativas que talvez dialoguem. Não é para a gente copiar, mas é para a gente examinar. Dialoguem com essa situação de sequestro da política que a gente começa a viver aqui no Brasil também, sequestro da política pelo poder econômico. Uma experiência, são duas experiências na Europa, porque lá a crise de representação, a crise da democracia é anterior e é mais profunda, certamente mais profunda que aqui no Brasil. Então, uma experiência na Grécia, onde existe um partido... de um partido-movimento, né? É isso que o texto chama a atenção. Um partido-movimento de esquerda, chamado Syriza, ele foi formado em 2004, foi formado no início a partir de um conjunto de organizações mais à esquerda, organizações políticas, pequenos partidos políticos que se uniram numa frente. Ele é o Syriza, né? Não sei se eu já falei, o nome dele é Syriza com Y, S-I-R-I-Z-A. Ele, a partir de um determinado momento, se articulou com os movimentos que se reconheciam nos fóruns sociais mundiais e ele deixou de ser simplesmente um partido de representação. Ele passou a ser um partido de mobilização. Na crise grega, ele emergiu como uma grande alternativa. Ele foi o segundo partido mais votado nas eleições de 2 anos atrás. O país continua mergulhado numa crise social profunda, imposta pelas políticas de corte de direitos sociais. E há a possibilidade concreta, é o que dizem inclusive as pesquisas, de, nas próximas eleições, ele assumir o governo na Grécia. Ele tem uma característica muito forte, ele não é um partido moderado. ele é um partido que dialoga muito com as necessidades concretas da sociedade, não é também um partido ideológico para pequenos grupos, mas ele coloca um programa que é muito radical para a situação da Grécia, que é a reversão completa dessas políticas mal chamadas de austeridade, a reconquista dos direitos sociais, a penalização dos bancos e dos que acumularam riqueza financeira especulativa nesses últimos anos. E o curioso é que esse programa, que normalmente seria um programa para pequenos grupos, para pouca audiência da sociedade, tem enorme repercussão hoje devido à crise e talvez devido a esse partido movimento, ao Syriza, colocar como uma bandeira muito forte a retomada da participação popular. A luta contra o que eles chamam, que é o sequestro da política pelo poder econômico e pelos políticos profissionais. E outra experiência, a partir do movimento, que talvez dialogue com o Brasil, é a experiência da Espanha. É mais recente ainda, surgida daquele movimento que a gente viu em 2011, de ocupação de praças pelos indignados espanhóis. Em janeiro desse ano, um conjunto de pessoas ligadas a esse movimento, mas com alguma repercussão, artistas, jornalistas, intelectuais, sindicalistas heterodoxos, digamos assim, dirigentes e articuladores de movimentos sociais e de ONGs, lançaram uma iniciativa que chamava Podemos, um nome meio heterodoxo também. Eles diziam assim: vamos transformar a indignação social em força política. Eles não estavam contentes com nenhuma das opções existentes no quadro político espanhol e eles se dispuseram a formar uma lista, lançaram um desafio, disseram que se tivessem 50 mil assinaturas na internet, eles iriam lançar uma lista para concorrer às eleições para o Parlamento Europeu, que foram em abril, e logo esses 50 mil assinaturas, adesões foram obtidas em poucas horas. Eles fizeram um processo muito democrático, com votações pela internet, para definir quais seriam os candidatos, e para grande surpresa, eles obtiveram 8% dos votos, sendo o terceiro partido mais votado, inclusive à frente da esquerda tradicional, que lá na Espanha é representada por um partido que chama Esquerda Unida. Eles se caracterizam também por uma organização extremamente leve, desburocratizada e aberta para os cidadãos. Eles estão realizando agora, exatamente nesse mês, um congresso para definir os princípios éticos, os princípios organizativos e a estratégia para os próximos anos do partido. E é muito interessante que tudo é aberto, é com coordenação, mas com amplo espaço para participação. Os documentos são publicados, os rascunhos dos documentos são publicados na internet, eles se organizam em círculos por cidade, qualquer um desses círculos pode apresentar propostas de mudança desse documento, e o mais interessante é que tudo isso tem funcionado. As últimas pesquisas dizem que o Podemos hoje se tornou o segundo principal partido movimento, no caso, no qual os espanhóis mais confiam. Tem 21% dos votos, da preferência, digamos assim, segundo as pesquisas do eleitorado. Então, esse texto que eu tô terminando aqui, deve ir para o ar hoje, ele pergunta assim: diante do deserto em que está se transformando também a política brasileira, não é o caso. O Brasil tem muita experiência de organização social, muita experiência de politização dessa organização social. Nós tivemos aqui algumas semanas um plebiscito totalmente informal e boicotado pela mídia que reuniu 7 milhões de pessoas debatendo a reforma política. Será que não é hora da gente pensar num Podemos brasileiro? Será que essa rede imensa de organizações que lutam para transformar a sociedade não tem condições de começar a se articular propondo concretamente novas formas de política? Essa é a provocação que nós vamos publicar daqui umas horas e que eu queria compartilhar com vocês. E já que é a provocação, vai provocação daqui também. É o seguinte, quando você fala desses novos horizontes utópicos, né? É, a gente estava discutindo, acho que foi segunda-feira ou terça, a gente estava discutindo aqui, não lembro, né? E eu comecei a me lembrar, inclusive, de uma figura que ficou bastante em voga, né? Que era uma figura que eu admiro, apesar de a gente estar em campos completamente diferentes, né? Que é o Bresser Pereira, né? Eu me lembro no final dos anos 80, eu estava terminando o curso de dados sociais, e ele lançou um artigo que depois, aí, nos anos 90, ficou mais explícito, que é a história da tal da utopia possível, né? É, que aí eu me lembro que começou toda essa discussão lá nos anos 90 e tal. E aí a gente retomou esse debate, eu não lembro com quem foi essa semana, tal, não sei o quê. E sem querer, eu coloquei uma música aqui do Itamar Assunção, né? É, aí eu tava, a hora que eu vi a música, que eu usei até, acho que nem lembro, eu peguei a música, joguei a música no ar. E a música se chama assim, Que Tal o Impossível, né? Aí eu lembro assim, nós vamos lançar aqui o movimento, né? Liderado pelo grande guru Itamar Assunção, que aliás tinha tudo, né? Pra gente botar, inclusive, como uma grande liderança desse movimento, né? Que é essa questão mesmo de que tal o impossível, né? Já que, por exemplo, ficou tanto no campo, né? Das possibilidades, tudo que você previa, eu me lembro das grandes discussões nos anos 90, quando a gente queria enfrentar o tal do neoliberalismo, era coisa, mas isso você está viajando. Isso a gente tem que trabalhar um pouco mais dentro do tal da realidade real, né? Que ficou muito forte na fala do Zé Dirceu depois, no começo do governo Lula, né? Então a gente tem que lidar com a realidade real, a gente tem que trabalhar com a realidade real. Eu falei, será que já não está na hora, já que eu estou com 53 anos e aumentou a minha irresponsabilidade utópica, né? É, eu fiquei imaginando, falei, será que não está na hora também da gente pensar um pouco, né, nessa tal da impossibilidade? Quem é? Impossível para quem, né? Como? Então, dentro disso, adorando, estou aguardando já esse texto, com certeza, a hora que você tirar ele do forno aí, eu vou comer ele quentinho, inclusive, né? Vou puxar ele aqui quentinho, porque eu estou curioso para ver esse texto. Você acha que você vai publicar hoje ainda esse texto? Eu tô terminando umas outras coisas aqui. Tá quase terminado, eu acho que publicou hoje, assim, eu te aviso. Tá legal, porque aí. Já que você está falando na impossibilidade, é engraçado porque o sistema político se fechou tanto que a gente deixa de debater, ele converteu em impossibilidades algumas coisas que seriam normalmente muito possíveis e que já aconteceram em outras épocas. E o sistema político reduz tudo a marketing, né? Então, estava comentando com um amigo ontem. O Brasil vai explorar a riqueza do pré-sal, que é bilionária, trilionária. Eu acho que deveria se debater algo completamente possível em condições normais, quer dizer assim, olha... Algum candidato que chegasse e falasse, eu garanto que em 10 anos a educação pública brasileira, você não vai ter que mais pagar a escola para o seu filho, mesmo você que pode, porque a educação pública vai ser tão boa quanto as melhores escolas privadas e vai ser mais inovadora que elas. Eu diria também, não vai ser mais preciso pagar a saúde, que é uma coisa que pesa no orçamento das pessoas de uma forma absurda. Por quê? Nós vamos, com a riqueza coletiva que o pré-sal significa, construir um sistema de saúde tão bom quanto os melhores hospitais privados. Isso é completamente possível. É uma questão de capturar a riqueza coletiva, evitar que ela seja privatizada, direcionar com inteligência, com boa gestão, etc., para a construção desses sistemas. Outros países têm. Na França, por exemplo, que é um país capitalista, ninguém paga escola privada, ninguém paga hospital privado. As melhores escolas, os melhores hospitais são públicos. Então, essas coisas que são totalmente possíveis são reduzidas num debate. Eu, como te disse, espero muito que a Dilma ganhe. Mas o debate não pode ser se vai ser mais especialidades ou menos especialidades. O debate tem que ser um debate global da saúde, de como nós vamos fazer para que nós não tenhamos mais um sistema em que quem pode pagar é atendido. Quem não pode pagar pode passar meses e pode ter doenças graves e até morrer, porque a fila do SUS, que é um sistema que foi muito bem conseguido, mas não tem recursos hoje, a fila não anda, digamos assim. Então, esse possível, esse concretamente possível, que é bloqueado hoje por um sistema que está sequestrando a política, será que não é, será que não é por isso que a gente deveria lutar também? Por exemplo, o Podemos coloca como uma questão central, acho que isso que é muito, inclusive, não é simplesmente discurso ideológico, mas a questão central é acabar com os despejos dos moradores de casas que se tornaram inadimplentes porque se desempregaram, foram desempregados. São dezenas de milhares na Espanha. Pessoas que eram mutuários de uma dívida para conseguir ter um imóvel para morar e que estão sendo despejados. Veja só. Quantos bilhões ou dezenas de bilhões, a partir de 2008, todos os estados do mundo doaram para o sistema financeiro, para salvar os bancos, a pretexto de que se os bancos quebrassem, a economia toda iria quebrar, as pessoas iam ficar desempregadas, e é um pretexto até que tem uma certa lógica. Mas se foi possível fazer isso, por que é que não é possível resgatar o sistema de saúde? Por que não é possível resgatar as pessoas que se endividaram? Isso não é um objetivo social e político tão grande como a política bloqueia isso. Para a política atual, é legítimo você salvar o banco, mas não é legítimo você salvar o sistema de saúde. Então, é possível, eu acho que uma das grandes lutas nossas hoje é visibilizar as possibilidades que estão sendo ocultadas. Estão sendo ocultadas numa espécie de terrorismo midiático. Aquilo que a gente apresenta como coisas e que as pessoas, se você conversar com um sujeito no bar, na rua, ele vai falar perfeitamente normal que o meu filho, que tenha o mesmo direito de se dar bem, de se formar, do que o filho do rico. E a mídia cria, e o sistema político também, eles criam uma ideia de que isso é impossível. E, no entanto, eles não dizem que é impossível salvar os bancos. Por que essa contradição? Eu acho que são coisas como essa que a gente devia explorar, Elvio. Muito bem, e aí, dentro disso que você está falando, a discussão que nós tivemos ontem, inclusive aqui com o pessoal do PSOL e da rede, né, em PSB, uma questão que eu levantava para eles e cobrava, se é que eu falei, porque eu sou mais velho que os dois, inclusive, aqui, que são figuras, são pessoas muito próximas, inclusive, né, e eu cobrava deles dizendo o seguinte: eu falei, olha, eu tomo um cuidado muito grande, que vocês ficam com esse papo de nova política, novo isso, novo aquilo, outro, e no entanto. Eu até brinquei, falei assim, esse remeleixo das palavras aí acaba fazendo da nova política a grande bolacha recheada do momento, entendeu? E aí você sabe como é que vira, né? Marketing também, né? Exatamente, então fica uma coisa tão solta que, né, que você fala, meu Deus do céu, que trem é esse, né? Que trem é esse? Meu querido Antônio, é contigo agora. Mais alguma questão, mais alguma pauta que você queira? Aliás, estou curioso agora. Ah, eu tenho para você, olha só. Você falou, eu preciso... Não, eu tenho uma pauta que chamou minha atenção esses dias, uma publicação de vocês, aí em outras palavras, que é uma coisa que eu nunca fiz isso na minha vida, torcer por assim, meio que impossível mesmo, né? Por exemplo, Olívio Dutra, candidato a senador no Rio Grande do Sul. Cara, eu fiquei com uma felicidade, assim, porque eu conheci o Olívio pessoalmente, vi o que o Olívio fez, né, em Porto Alegre. E aí eu não sei exatamente o que ele... Eu estava tentando aqui abrir na internet, mas está difícil ler no celular. Eu não sei exatamente o que foi essa entrevista que ele deu para vocês aí, mas eu... Na verdade, não foi para a gente, foi naquela sessão que a gente reproduz textos selecionados das mídias alternativas, né? Foi uma entrevista muito boa, recomendo muito. Você já tem aí o endereço, não preciso te mandar. Tá, mas só... antes disso, assim, é aquele tipo de entrevista que, ao contrário do que dizem que é o Mário de Andrade colocou isso, assim, né? Que ele dizia, não li, não gostei. É o contrário, eu não li a entrevista, mas já gostei. E aí, que... longa entrevista, ele infelizmente foi derrotado para a eleição, para o Senado. Foi derrotado por um jornalista muito conservador, que defende abertamente o uso da repressão contra os índios, contra os movimentos sociais, Lazier Martins. Mas ele reflete algo que é raro hoje nos dirigentes ou nos candidatos, mesmo da esquerda, né? Ele reflete sobre a necessidade de passar da lógica simplesmente eleitoral que está dominando e domina todos os partidos, porque faz parte da regra do jogo, faz parte da lógica, a gente precisa quebrar essa lógica. Ele diz, olha, nós precisamos sair, é um pouco o que o Fernando Haddad está fazendo aqui em São Paulo, para mostrar que não é uma coisa impossível. Nós precisamos sair da lógica simplesmente de ganhar a eleição e precisamos pensar no longo prazo. Pode ser, inclusive, que isso nos leve a perder algumas eleições, ele diz. E eu acho que é o cálculo que o Haddad faz também. Mas se a gente não romper essa lógica, a gente vai ficar escravo de eleições que a gente vai ganhar apenas aparentemente. Porque se a gente ganhar com essa lógica, é a lógica que nos ganhou. E nós vamos estar reproduzindo nos governos o mesmo que os outros da direita fazem. Então não interessa isso, não interessa ganhar assim. É preciso questionar a lógica e é preciso talvez fazer isso com o objetivo não de ganhar simplesmente a próxima eleição, mas de chamar a atenção da cidadania para a necessidade de mudar radicalmente esse sistema político. Muito bem, meu caro Antônio Martins, brilhante, como sempre, adorei, né, a tua participação. Adorei é uma palavra forte, né? Adorei. É uma coisa de adoração, assim, né? E é o seguinte, querido, você sabe que enquanto você foi falando, eu fui montando aqui, porque ontem deu um problema de internet também, aqui ontem à noite no Paracatuzum eu virei o MC Tamoio. E agora eu brinquei que eu falei, bom, já que nós estamos com problema, eu tô montando aqui as músicas, hoje eu tô assim, o Vitrolão do Ervião, entendeu? Mais ou menos nessa linha. E nessa linha, você, a partir da tua fala, tal, você foi comentando, eu fui me lembrando de algumas músicas, de algumas coisas que montei aqui, dedicado exclusivamente para você, esse intervalo, que é uma pena que infelizmente a gente tá fora do ar aqui com a internet ainda, né? Acredito que não voltou, que você não vai conseguir ouvir. Mas ó, começa assim. A primeira música que eu coloquei nesse intervalo musical é assim: Debaixo da Marquise do Banco Central, com o Tom Zé. Já falando um pouco do primeiro tempo da sua fala. Depois, olha só se não é a tua fala, que é: fui resgatar lá os Secos e Molhados, com Primavera nos Dentes. Primavera nos Dentes. Maravilhosa. Pois é. Segue Primavera dos Dentes, segue uma música que eu não conheço, mas pelo título eu falei, não, tem a ver com o assunto, que é Um Instante, com Gulivera, né? Também não conheço. E pra encerrar, fui lá pro Pará buscar a Luê, pra ela cantar pra nós Prática. Tem que ser na prática. Valeu. Então tá aí. Eu que adorei agora. Tá aí o intervalo Antônio Martins pra nós, depois aqui, dessa falação toda. Dessa falação não, desse depoimento. Na verdade, não é nenhuma discussão, desse depoimento que vocês, que inclusive deram uma baita de uma bombada legal aqui no antenado com a participação aqui de outras palavras, né? Querido. Obrigado, Elvio. É sempre um prazer conversar aí com vocês. Estou sempre disponível. Muito bem, um grande beijo para você. E ainda você está me devendo aquele café que você falou assim: não, eu vou pagar, pode vir aqui, que é aquele café de bule, que é o melhor café que tem no mundo, que é em São Paulo, né? Eu vou te pagar. Tá bom, querido? Eu tenho medo de ir para aí e não conseguir tomar banho, né, cara? E vai que. Beijo, Antônio. Um ótimo dia para você, querido. Um ótimo dia. Então nós vamos pro intervalo Antônio Martins. Pronto, tá decidido aqui. Intervalo Antônio Martins com Debaixo da Marquise do Banco Central, com Tom Zé, Primavera nos Dentes, com Secos e Molhados, Um Instante com Gulivera e depois Prática. Aliás, não sei se é Gulivera mesmo, mas vai ficar Prática com a Luê. E a gente volta depois do intervalo, provavelmente com a Débora das Mães de Maio, falando um pouco mais a respeito da situação do México, onde sumiram 43 estudantes e assassinaram 6. E o Antônio já fez aqui no primeiro tempo da fala dele o relato, como que efetivamente, como que aconteceu. Agora eu tô mais, não digo, eu quase corri o risco aqui de dizer, Estou mais tranquilo, não estou tranquilo, mas estou mais informado, pelo menos, de como que as coisas aconteceram. A gente volta depois do intervalo, aqui no Antenado, que por mais que tenha problemas, não tem problema, a gente continua se antenando, antenadíssimo, sempre. Vamos lá, até já. Você está ouvindo Antenado.